Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita gratidão ao Senhor que mais uma vez vamos compartilhar um capítulo da palavra do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar Deuteronômio, capítulo 27. Deuteronômio, capítulo 27, e vamos caminhando para a conclusão do livro. Se o Senhor assim nos permitir, aproveito nessa abertura para pedir àqueles que têm orado ou desejam orar pelas nossas vidas, para que a nossa saúde se estabilize. Até o final da semana passada, início dessa semana, segunda-feira ainda, me sentia dentro, é claro, do quadro que tenho que viver, melhor, não é que tenho, né? O Senhor pode reverter, mas que estou vivendo com diabetes e outros problemas. Estava tudo controlado. Não tenho como informar você, não tenho conhecimento técnico para explicar a você como as coisas acontecem, então não vou me arriscar nessa área. Mas, de repente, aquilo que estava controlado se desarrumou. E aí a diabetes subiu a patamares elevados, comprometendo esses últimos dias. Então peço a oração pela nossa saúde, minha, da pastora, mas uma coisa nos alenta sempre é que num piscar de olhos, breve virá o Senhor. Então, nós estaremos livres desse corpo mortal, receberemos um novo corpo, um novo nome, viveremos com ele eternamente em glória, e nada mais, nem dor, nem angústia, nem problemas de saúde, nada nos atrapalhará no nosso relacionamento com o Senhor e no nosso compartilhar da presença de Deus, porque nós vamos compartilhar eternamente e nada nos atrapalhará. Não haverá mais nada que possa nos comprometer. Dentro dessa alegria, dessa certeza que gera alegria, é que eu digo a vocês: bendito seja o Senhor, louvado seja o seu nome, e afirmo aos irmãos e às irmãs: se o maligno pensa em algum momento que vai gerar alguma situação que impeça o nosso coração de agradecer a Deus, ele está muito enganado, está derrotado, foi derrotado por Jesus eternamente, e nós não abriremos a nossa boca para reclamar, nada assim. Pelo contrário, vamos manter todo o nosso louvor e gratidão. Foi assim que eu fiz essa semana, agradecendo ao Senhor, mesmo em meio a situações adversas. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Nada. E nem principados, nem potestades, nem enfermidades, nada vão retirar de nós a gratidão eterna, o regozijo, o louvor. E eu não digo isso da boca para fora, dou um testemunho a você, a Bíblia diz em tudo dai graças e regozijai-vos sempre. Não é regozijai-vos quando está tudo bem, somente. É regozijai-vos sempre no Senhor. Então eu digo que me regozijo, mesmo numa semana difícil, louvo, agradeço, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maravilhoso é esse capítulo, capítulo 27, inscrição da lei na rocha do altar. Então, um capítulo assim, não muito extenso para o livro de Deuteronômio e muito nos edifica. O contexto, você lembra, é o contexto de Deus preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida, viver na terra prometida, conforme ele prometeu. E cumpriu, e ele está aqui nesse contexto, orientando sobre todas as coisas. O livro de Deuteronômio, ele é da Devarim, estas são as palavras, de fato, estas são as palavras de Deus a Moisés para transmitir ao povo de Israel e fazer com que o seu povo tivesse uma orientação sobre todas as coisas. Louvado seja o Senhor, bendito seja, graças ao Senhor em todo o tempo e regozijemo-nos nele. Eu vou fazer a leitura de uma palavra devocional nos enviada hoje e logo em seguida vamos para o capítulo 27. O Salmo 23 é o texto mais conhecido da Bíblia. Milhões de pessoas conhecem-no de cor. Sua mensagem tem sido bálsamo para os feridos, consolo para os tristes, refúgio para os desesperados. Vemos nesse texto a sublime verdade que Deus é a nossa completa provisão. A maior necessidade nossa não é das bênçãos de Deus, mas do próprio Deus das bênçãos. O doador é mais importante do que a dádiva. Só Deus nos satisfaz. Um abraço ao nosso irmão Everson, que nos enviou essa palavra. Bênção sobre a sua vida e família. E uma palavra abençoadora para todos os que nos acompanham. Bendito e maravilhoso seja. Bendito é o Senhor e maravilhoso Ele é, Ele seja sempre exaltado em todos os dias. Vamos para o capítulo 27. Moisés e os anciãos, autoridades de Israel, ordenaram então ao povo: observa todos os mandamentos que hoje te ordeno. Versículo 1. O que é isso, pastor? É importante notar, irmãos e irmãs, que o estilo da redação do livro volta à forma de narrativa. E Moisés aparece na terceira pessoa. É possível que parte da Torá, muito provável, a lei, tenha sido ditada por Moisés a um amanuense, um escriba ou copista, que inclusive ajudaram a encerrar a obra após a morte do autor. Capítulo 34, 5 a 8. Seguem orientações para a inscrição da Torá na lei. Ao menos os termos da aliança, como em Êxodo 20, versículo 1, em pedras no monte Ebal, versículo 1 a 8. Uma imposição formal à obediência, sem reserva nem exceções. Versículo 9 e 10. E o pronunciamento de bênçãos e maldições nos montes Gerizim e Ebal, versos 11 a 26. A primeira parte da ratificação da aliança teve lugar nas planícies de Moabe, quando Moisés ainda era o líder. O desdobramento dessa reafirmação de amor e fé em dois estágios simboliza a contínua liderança de Yahvé, ainda que possa haver mudanças e substituições nas lideranças no nível humano. Esse capítulo apresenta a segunda parte da ratificação do pacto, o cumprimento do qual está documentado em Josué capítulo 8, versículo 30 até o 35. Então aí nós entendemos já muito do conteúdo desse texto. Versículo 2 desse capítulo. Versículo 2: no dia em que atravessares o Jordão para entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te dará, levantarás algumas grandes pedras e as pintarás com cal. Atravessado para adentrar na terra que Yahvé, o teu Deus, te concede, uma terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos teus antepassados, te prometeu. Logo após ter atravessado o Jordão, erigirás essas rochas, conforme hoje te ordeno, sobre o monte Ebal, e as caiarás. E lá edificarás um altar em louvor a Yahvé, teu Deus, um altar de pedras não trabalhadas por ferro. É com pedras brutas que vais edificar o altar do Senhor, o teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos, sacrifícios totalmente queimados a Yahvé, teu Deus. Oferecerás ali sacrifícios de paz e comunhão. Comerás as ofertas com gratidão e alegria na presença do Eterno, o teu Deus. Então veja, irmãos, o Senhor está orientando como deveria ser a inscrição da lei na rocha do altar e também como deveria ser feito assim que atravessassem o Jordão em direção à terra prometida. Ele dá detalhes. E aqui o versículo 7 me chama a atenção. O texto diz: oferecerás ali sacrifícios de paz e comunhão. Comerás as ofertas com gratidão e alegria. Por isso nós temos que manter sempre a gratidão e a alegria na presença do Eterno nosso Deus. Não é que a gratidão é porque não temos nenhum problema. A gratidão deve ser permanente no nosso coração, apesar das circunstâncias. Às vezes estamos numa situação muito boa, como eu disse, estava assim até o início da semana, controlado. E mesmo quando vem a adversidade, devemos manter nessa hora de adversidade, às vezes de dor, às vezes de mal-estar, devemos manter ou na entrada da terra prometida, ou seja, no coração prometido por Deus, a entrada na vida de Deus, devemos manter o nosso louvor, a nossa adoração, e sabendo que as adversidades ocorrem. E o povo teve muitas adversidades, e quando foi conquistar a terra, muitas adversidades, muitas lutas, ao pé da letra aqui. Mesmo assim, o Senhor orienta para manter a gratidão e a alegria na sua presença. Sobre essas pedras, versículo 8, que ergueres, escreverás com bastante clareza todas as palavras dessa lei. Agora vamos para as bênçãos e maldições, do versículo 9 até o versículo 26. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, proclamou a todo Israel: Faze silêncio e ouve com atenção, ó Israel. Hoje vieste a ser povo de Yahvé, teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor, teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e decretos que hoje te ordeno. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: Quando houveres passado o Jordão, as tribos que estarão sobre o monte Gerizim para abençoar todo o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Rubem, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas recitarão diante de todo o povo de Israel em alta voz: Maldita a pessoa que esculpir uma imagem, ou fizer um ídolo de madeira fundido, obra de artesãos, mas abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-la em segredo. E todo o povo em assembleia responderá: Amém! É verdade, assim seja. Irmãos, observem, eu sei que estamos falando para pessoas de origens diferentes, formação diferente, de denominações diferentes, e pode ser que você tenha sido educado a manter um culto a Deus. Vamos dizer, você é um cristão e foi educado com a permissão e até com o incentivo das suas lideranças a manter imagens de escultura. Eu quero dizer a você, para que fique bem claro, que isso é abominação ao Senhor. Não importa, por exemplo, se o cordeiro que eles ergueram no deserto era uma imagem para se declarar que aquele cordeiro representava a Deus, um novilho, né? Não, Deus não aceita. Maldita a pessoa que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo de madeira ou de material fundido, qualquer obra de artesão, mas abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-la, mesmo que você esteja sendo educado e motivado: olha, adore a Deus diante dessa imagem de escultura, diante de uma pessoa que foi muito importante na história do povo de Deus, por exemplo, Maria, ela foi importante, Deus a escolheu para trazer, dar à luz ao seu filho, foi obra do Espírito Santo no ventre de Maria, ou então santos da igreja, pessoas que foram separadas por Deus para um determinado propósito, separadas do pecado, separadas para Deus, e aí você se prostra diante dessa imagem e procura adorar a Deus. Deus não vai aceitar, é abominação para Deus. Se você orar até para essa imagem, isso é maior abominação ainda. Além da imagem, orar para a imagem, não importa quem seja a pessoa, está absolutamente contrário à vontade de Deus. Me ouça, irmão, ouça, irmã. Mas na minha Bíblia está dizendo, que é permitido, a minha Bíblia tem até um nome, dessa pessoa, desse santo ou da Virgem Maria. Eu quero dizer que essas pessoas podem ter sido importantes na história da salvação. Pedro, Paulo, João e outros da igreja primitiva e outros ao longo da história, mas a Bíblia condena, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a Bíblia condena. Se você tem uma tradução onde isso foi adulterado, isso foi modificado, eu quero dizer a você que no texto bíblico, em dezenas e centenas, até centenas de textos que onde Deus fala sobre o assunto, ele trata com muita clareza. Nós nos tornamos malditos se fizermos um culto diante de uma imagem de escultura. Esculpir uma imagem também é maldição, seja qual for o material fundido. É obra de mão humana, obra de artesão, é abominação ao Senhor. E não adianta você querer agradá-lo assim. Se você foi educado assim, entenda, não estou falando com nenhum desrespeito a você, mas você recebeu uma informação errada. Se você ainda está praticando isso, você está errado. E mais do que errado, a Bíblia diz que isso é maldito. Maldita a pessoa que esculpir uma imagem. Então não faça isso. O nosso Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Eterno, ele é invisível, mas real. Então adore a ele. E louve a Ele e bendiga a Ele. Nós não precisamos de imagem nenhuma para adorá-lo, até porque nenhuma imagem pode nos conduzir a Ele. Quem nos conduz é a pessoa de Jesus. E nem a imagem de Jesus deve ser adorada, esculpida, porque a imagem que Ele deixou está gravada no nosso espírito, nós que cremos nele. Não é para nós tentarmos, então, vou tentar me aproximar de Deus através do olhar para essa pintura ou essa escultura do rosto de Jesus. Não, a Bíblia diz: maldito, maldita a pessoa. Então você não quer ser maldito, você não quer ser maldita. E porque você não quer, é que você está buscando a Deus. Só que se você foi educado de modo errôneo, então agora é hora de alterar. É assim, pastor? É. É hora de você mudar a sua posição, deixar isso para trás e dizer: disso eu não participo. Não participo de modo algum. Não vou fazer parte disso. Não aceito nenhum tipo de representação de imagem de escultura. Não é para ser adorado, para ser feito, para ser esculpido e nem para ser adorado. Nem um instrumento para você orar. Ah, eu vou orar olhando para essa imagem. Não. Você vai orar para a pessoa do Senhor e isso vai agradá-lo. Tá bem? Então, falo isso com todo carinho, com todo respeito à sua pessoa, mas dizendo que você pode ter sido criado com um engano. Esse engano se propagou pelo cristianismo ao longo de 2000 milênios, por exemplo, e ainda assim, milhares de pessoas, né? Por causa disso, melhor colocando, milhares de pessoas se prostram diante de imagens e aceitam com tranquilidade a imagem como uma representação. Alguns dizem: não, é para recordar, é só para recordar, só para homenagear, só para venerar. Não, você não vai conseguir agradar a Deus de modo algum dessa forma, tá bem? Da mesma maneira, há outras orientações. Não é só numa direção que eu estou indo, não. Estou indo com completa isenção, completa, com absoluta fidelidade ao texto que você está ouvindo. Deuteronômio 27 e 15. Mas outras questões também são importantes. Vamos observar. Versículo 16. Maldito quem desonrar seu pai ou mãe. Ah, então não é só questão de imagem de escultura, não é uma perseguição a uma denominação. Não, não é. É uma série de prescrições que Deus estabeleceu. Então, desonrar pai e mãe, que é o mandamento, o primeiro mandamento com promessa, na verdade, entre os 10, o mandamento, entre os 10 mandamentos, esse é o mandamento com promessa. E tirando os 10 mandamentos, pensando em todos os mandamentos e ordenanças bíblicas, do começo ao final da Bíblia, esse é um mandamento com promessa, porque depois virão outros, né? Depois dos 10 mandamentos. Então, maldito quem desonrar seu pai ou sua mãe. Meu irmão, minha irmã, honre o seu pai, honre a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Era para fazer assim. Mas tem mais. Maldito quem deslocar o marco de fronteira de seu vizinho. E todo o povo dirá amém. Olha, isso aqui é engano. Roubo. Você mudou o lugar da fronteira e tomou um pedaço daquilo que não era seu, roubou. A Bíblia fala para não roubar. O mandamento fala não roubar, né? Então você não vai prejudicar o próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai resumir os 10 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Maldito quem deslocar o marco de fronteira do seu vizinho, e todo o povo dirá amém. Outra corrente do cristianismo, que vamos dividir, né, num grupo, mas os ortodoxos e católicos romanos, e outro grupo, protestantes, depois protestantes reformados, pentecostais, os chamados evangélicos, embora todos estejam de alguma maneira tentando seguir o Evangelho. Nessa área, muitos desse segundo grupo são mais tolerantes. Ah, eu vivo minha vida, não tenho imagem de escultura, não idolatro, mas eu prejudico o meu irmão, eu desloco o marco de fronteira, saio daquilo que me pertence e vou ao que pertence ao meu vizinho. E roubo. E as pessoas desse segundo grupo são mais tolerantes com isso. São muito firmes com relação à imagem de escultura, mas tolerantes com uma postura antiética, uma postura de apropriação daquilo que não é seu. Então, não faça isso porque isso é maldição. O Senhor continua orientando Moisés e Israel. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Olha aí. E todo o povo dirá amém. Esse cego aqui pode ser entendido no sentido mais amplo. Aquele que leva o outro ao erro. Ele já não está enxergando direito a vida, ele não está enxergando nada da vida ou da morte, ele não está enxergando nada. Sobre todas as coisas, e alguém ainda vem para levá-lo, conduzi-lo a um falso caminho, conduzi-lo à morte. Então, todo o povo tinha que manter esse código de ética, não fazer o cego errar o caminho. O cego não enxerga. Então, você não pode fazer com que aquele que já não enxerga vá para o caminho do abismo. Então, maldito quem fizer o cego, maldito aquele que estiver ensinando as pessoas, não biblicamente, mas de modo errôneo, e amaldiçoado, porque está conduzindo milhares de pessoas para fora da presença de Deus e depois para o inferno. Então, maldito quem fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: Amém. Maldito quem negar a justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. E todo o povo dirá: Amém. Mais uma vez a questão da justiça social, irmãos. Não negue justiça ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Aqui também você pode englobar a todas as pessoas que precisam de amparo, são necessitadas. Maldito aquele que negar a justiça. Sejamos promotores da justiça, por amor ao Senhor. Maldito aquele que nega a justiça ao necessitado. Por isso nós não podemos concordar e ser tolerantes com a injustiça, de modo algum. Principalmente com aqueles que estão mais necessitados. Para começar deles. Mas depois devemos alcançar todos. Justiça para todos, né? Bem-aventurado aquele que tem fome de justiça. Ele será farto, ele será saciado. Sermão da bem-aventurança, Mateus 5. E todo o povo dirá: Amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, profanando a cama do seu pai. E todo o povo dirá: Amém. Aqui já entra na questão da sexualidade, da concupiscência da carne. Maldito aquele que profanar o leito do seu pai, ou maldito aquele que profanar o leito do seu próximo. Não, é maldição. Não podemos aceitar essa maldição. Não podemos tolerar essa maldição. De modo algum, a sociedade toda caminha para um projeto onde vale tudo, mas para nós que cremos em Deus, não é assim. Não vale tudo. Tem que haver um código de ética também com essa questão da sexualidade. E da moral, e da ética. Versículo 21. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Veja, essa é uma distorção que acontece desde aquela época e até hoje. Então, maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. E todo o povo dirá: Amém. Isso é profanar, isso é sair daquilo que Deus criou. Da relação que Deus criou entre homem e mulher, maldito aquele que fizer essa prática. E nós não queremos ficar na maldição, então não pratiquemos isso de modo algum, nem aceitemos como normal aquilo que é anormal. Versículo 22: Maldito quem se deitar com sua irmã, mesma área, filha de seu pai ou de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Então veja, há toda uma relação de coisas que deveriam formar não só a lei no sentido global, mas aqui no aspecto moral, a lei moral. Maldito quem se deitar com sua irmã, filha de seu pai e de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Então há tempo para todas as coisas e há lugar. E há pessoas com as quais nós podemos namorar, noivar, casar, mas com alguns, não. Com algumas, não. Versículo 23. Maldito quem se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Veja, é todo um bloco na área moral onde Deus está estabelecendo qual é o parâmetro. Qual é a verdade? Qual é a direção que o povo tinha que adotar? Qual é o caminho? Qual é a lei que o povo tinha que seguir quando entrasse na terra prometida? Do mesmo modo, nós, quando entramos na vida prometida por Deus, não podemos tolerar. Não vale tudo. Não vale tudo. Hoje há já dezenas de novas igrejas que se auto-intitulam mais progressistas e que estão estabelecendo novos conceitos de moral, mas são conceitos, não são tão novos, né? Porque já havia naquela época, mas estão agora estabelecendo que isso que a sociedade está vivendo, ou como a sociedade vive, pode ser vivido dentro da igreja, da casa do Senhor. Não. Outro dia conversava com um irmão amado, hoje também conversei com um amigo, pastor Jessé, e veja bem, sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, maldito quem se deitar com sua sogra. Irmãos, de novo, mesma área, só que com, né, pessoas diferentes. Aqui a sogra, depois ali a irmã, no versículo anterior a irmã, no anterior o animal, no anterior a mulher do pai, né? Então, nós precisamos entender que ser cristão não é uma questão só de se reunir, ter convivência e adotar o mesmo modo de vida que a sociedade adota. Ah, mas isso é muito conservador e eu não quero. Bom, você pode não querer, mas a Bíblia quer. E Deus quer. Então, se você optar por esse caminho, você está optando pelo caminho da maldição, que não seja por falta de aviso, numa breve devocional. Você não poderá dizer eu nunca ouvi, ou eu nunca li, você já deve ter lido, mas se não leu, está ouvindo hoje, então você não poderá dizer para Deus, ah, nunca ouvi ninguém falar isso, pelo contrário, estavam liberando geral, líderes, pastores. E dando nome bonito para essas denominações novas e atraindo e dizendo ah, o que vale é o amor, se há amor vale tudo. Não, não vale tudo. E nem tudo que parece é de fato amor, porque amor, Deus é amor. E se Deus, que é amor, estabelece parâmetros claros de moral. Eu vou repetir, moral, porque tem a ver com o comportamento diretamente, e ética, porque tem a ver com valor. Se Deus está estabelecendo um comportamento dentro de um valor, está estabelecido, meu irmão. Bênção é bênção, maldição é maldição. Não tem o que inventar. Indo para aquela área que já foi tocada na fronteira. O limite da fronteira do próximo, versículo 24. Maldito quem ferir de morte seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Então, olha aí, ó. Ferir o próximo ou levá-lo à morte. A Bíblia diz: não matarás. Quem rouba, mata e destrói é o maligno. Ele vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor. Maldito quem ferir de morte seu próximo, em oculto, escondido. Ah, está escondido, ninguém viu, eu matei, mas deixa por isso mesmo. Não. Roubar, não. Matar, não. Ferir, não. Se comprometer, pecar. Moralmente, não. Maldito quem aceitar qualquer pagamento para matar uma pessoa inocente. Como acontece isso até os nossos dias, infelizmente. Eu sempre digo a vocês, repito, a sociedade humana, podemos dizer assim, se desenvolveu ou evoluiu, desenvolveu-se na área do conhecimento. Mas na área de relacionamento, ela não amadureceu. Então, maldito quem aceitar qualquer pagamento para matar uma pessoa inocente. As pessoas às vezes se vendem para matar uma outra pessoa e por valores absolutamente assim inimagináveis por um valor irrisório e vai lá e mata uma outra pessoa. Ah, pastor, se fosse por muito valor, se fosse por um dinheiro muito alto, aí valeria? Não. Maldito quem aceitar qualquer pagamento, seja então de qualquer valor, para matar um inocente. E o povo de Israel, a partir daí, foi ensinado a dizer, e o povo todo dirá: Amém. Versículo 26: Maldita seja toda pessoa que não puser em prática as palavras dessa lei, e todo o povo pactuará respondendo: Amém. É verdade, assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, eu repito, é com alegria, é com gratidão, é com regozijo que eu compartilho com vocês mais uma palavra, um capítulo da palavra do Senhor. Claro, essa é uma brevíssima devocional, sempre um capítulo da Bíblia, para se falar de um capítulo da Bíblia. Irmãos, eu diria que é infinito, né? O tempo para se falar de uma verdade dessa é o tempo do infinito. Por quê? Porque é palavra do Senhor. Porque é eterna. Então, por mais que se fale, se escreva um livro sobre um capítulo, e por mais que se diga e faça todas as análises de conjuntura, etc., linguísticas e tudo, ainda não vai dar conta. Imagine só uma devocional como essa, breve, para você ouvir e ficar atento, para você ser edificado em um dia, né, e ficar com aquela palavra para toda a sua vida, mas sem análise mais meticulosa do ponto de vista literário, do ponto de vista do discurso, análise do discurso e tudo mais, né, que envolve aí a leitura de um texto e a interpretação de um texto. Eu sei que é breve, mas é com alegria, gratidão, louvor e regozijo que eu digo a vocês: sigamos as bênçãos, sigamos ao Senhor e experimentemos as bênçãos que Ele tem para nós. Adentremos na vida prometida e saiamos de toda cilada do mal, toda cilada do inferno que conduz à maldição. Tá bem? Que é uma maldição e conduz à maldição. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, e eu espero ter condições para compartilhar com vocês o mais rapidamente possível, o capítulo 28. Mas, irmãos, um dia chegará onde nós todos partiremos. E aí, quando uma pessoa que estava compartilhando não compartilha mais, outros jovens que vão surgindo, aí troca-se a pessoa, mas a palavra do Senhor continua a mesma. E o Senhor continua digno de louvor e adoração. Então nós vamos até onde Ele permitir. Estamos com 4 anos e 10 meses. Eu dificilmente, nesses 4 anos e 10 meses, fiquei 4 dias sem mandar devocional. Dificilmente, eu não me lembro de outra parada de 4 dias. Mas isso pode acontecer. E se acontecer, louvado seja o nome do Senhor, bendito. E o coração nosso tem que ser grato. Se o Senhor nos der tempo para isso e vida, com mais 4 anos, estamos praticamente metade da Bíblia já, mais 4 anos, mais 10 meses, mais 5 anos, nós teremos feito devocionais de toda a Bíblia. Meu sonho é que isso logo, logo. Talvez já haja uma maneira que eu não sei explicar para você, mas os mais jovens talvez saibam. Mas a coisa mais próxima que eu me lembro é do pendrive, né? Então talvez já haja uma maneira de você colocar todas as devocionais num pendrive e e soltando para você mesmo todo dia e ouvindo, né? Então, provavelmente já há outras coisas assim, melhores até. Se ainda não há, mas meu sonho é deixar isso registrado, porque se o Senhor não voltar logo, amanhã ou depois, se descobre uma maneira de ter isso em mãos, e a pessoa vai soltando. Você pode, né? Soltando. Então, essa é a intenção, que a palavra vá sendo lida, lida, lida, lida. Não só lida e ouvida, não só através do WhatsApp, mas também do blog, também do YouTube, também de outras ferramentas. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e que nós sejamos mesmo um povo que adentra a vida prometida e que mantenhamos inscrito na rocha do altar do nosso coração a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E essa lei nos conduza, que o Senhor nos conduza ao esse entendimento, e esse entendimento possa conduzir-nos também à bênção do Senhor e nos fazer afastar das maldições. Amém? Que Deus abençoe. Lembrando sempre que tudo aquilo que Jesus referendou, depois ou dizendo ou praticando, às vezes ele não fez a leitura, não deixou todo o Evangelho através de leitura de todo o Antigo Testamento. Mas a vida dele, a prática dele e o que ele disse. É um referendo. Aquilo que ele referendou, aleluia. O que ele não referendou, nós entendemos então que ele estabeleceu uma. Na verdade, não é uma nova, né, direção, mas é a verdadeira direção. A verdadeira direção, o propósito de Deus para toda a humanidade em todos os tempos. Também gosto, acompanho os autores que dizem que Jesus é o espírito da lei. O Messias é o espírito da lei. Por isso, a jurisprudência que vem através dele, né? A palavra final acerca do que é verdade, caminho, verdade e vida, vem dele. E sem ele, nada, né? E aquilo que ele não referendou, mas que ele estabeleceu o espírito da lei e essa jurisprudência. Então, nós vamos entendendo cada parte, vamos pegando o texto do antigo, entendendo que Jesus viveu, aplicou, ordenou, mandou, coordenou, disse, discipulou, e nós vamos experimentando com isso o coração, segundo a vontade de Deus, ou seja, adentramos numa vida prometida. Só adentramos, porque na verdade, na eternidade é que nós vamos experimentar tudo na plenitude. Já não teremos nada de limitação, de dor, de angústia, nada desse corpo mortal, nada. E aí poderemos estar sendo discipulados eternamente por Deus. Amém? Lembre sempre disso, Jesus é a palavra. Por isso nós vamos primeiro a Ele, e através da mediação dele, do exemplo dele, da palavra dele, do ministério dele, nós vamos entendendo todo o Antigo Testamento. Só assim um cristão pode ser cristão. Senão você, nesse caso, respeitosamente a outro grupo também, vai cair num judaísmo. E nós respeitamos, mas eles é que virão, eles é que se dobrarão diante do Cordeiro, eles é que terão seus olhos abertos, eles é que se dobrarão e confessarão Jesus Cristo é o Senhor, ou confessarão para sua perdição, se não se dobrarem antes de encerrar a vida, ou se dobrarão para a sua salvação eterna. E nós oramos por isso, para que o maior número dos judeus sejam salvos pelo Messias, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Mas não oro só por eles, oro também por pessoas de outras religiões, oro por aqueles que não têm credo algum, oro por todos. E para nós cristãos, que fique claro, o Senhor tem um código de ética e de comportamento, e seguindo a sua orientação, nós vamos caminhar para a bênção e se afastar e nos afastar da maldição. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a força, o poder, a consolação, a direção, o Espírito da lei do Senhor, perfeita que restaura a alma, seja sobre nós e sobre nós permaneça. Assim como todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim seja, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.